322, chame Recife agora, no 275. Secundário 2245. senhora identificação. Moto nível 360, vigilância. Em CRAC, Alterna Brasília, UNO 24, decimal 25. Tá, 8054, chame Centro Recife, no 2005, secundária 2145. Tá, 8054, negativo, UNO 26, décimo 85. Abre mais. Golf agora, 1.2685, secundário 2.5 a 5. 3, a destinação, mantém nível 4, 0, 0, vigilância. Gol 3, 8, 3, em crash, chama Brasília, 1, 2, 5, 2.